Coluna 6. Podemos pensar a metade superior dessa coluna como dividida em quatro, com as duas primeiras figuras ocupando as posições do meio. A figura 3 está alinhada com a figura 2 da coluna 4, enquanto que a figura 4 ocupa o extremo inferior da coluna. Figura 6.1. Desenho. Uma seta triangular aponta para a diagonal inferior direita. Ela está conectada a uma linha que sobe um pouco em diagonal, segue para a direita em linha reta por duas vezes o tamanho da diagonal e sobe na diagonal superior direita, terminando em uma outra seta triangular. Atravessa a parte reta desta linha um círculo, na terceira parte à esquerda. No meio da linha estão grudados dois círculos pequenos, um acima e outro abaixo dela. Um pouco mais à direita, um círculo de mesmo tamanho flutua. Figura 6.2. Pausa curta, notada como um círculo preenchido com uma fermata longa, de formato quadrado. Figura 6.3. Desenho. Elementos verticais estão alinhados. Da esquerda para a direita temos uma haste alta terminada em círculo, uma linha média segmentada em três. As duas partes extremas possuem o mesmo tamanho e a parte central é do tamanho de um ponto. Uma haste média terminada em círculo, ligeiramente maior que as linhas médias que a precedem. Uma linha curta segmentada em três. As duas partes extremas possuem o mesmo tamanho e a parte central é do tamanho de um ponto. Uma haste curta terminada em círculo. Um ponto, mais um ponto. À direita desse segundo ponto começa uma linha preenchida, mais espessa. Ela sobe para a esquerda e se adensa um pouco, servindo de teto para os outros elementos, exceção feita à primeira haste, que permanece descoberta. Figura 6.4. Pausa média, notada como um quadrado preenchido com uma fermata curta, de formato triangular.